saudade de você debaixo do meu cobertor. De te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda e noite quente. E o arrepio frio que dá na gente. Truque do desejo. Eu guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva, do calor na minha pele e da língua tua. Tô com saudade de você censurando meu vestido e as juras de amor ao pé do ouvido. Truque do desejo. Eu guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. A falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. E aí, será que você volta? Minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você.